Por volta da meia-noite de segunda-feira, dia 29 de abril, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas preventivas pelo bairro Coloninha, quando visualizou um homem já conhecido no meio policial pelo envolvimento de tráfico de drogas. O homem foi abordado pelos policiais militares e com ele foi encontrado 147 pedras de crack. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes desta ocorrência. A guarnição estava de ronda de serviço ordinário, indo nos locais conhecidos aí pelo hábito da traficância. Quando visualizou esse masculino ali, que ainda tentou fugir, dispensou o entorpecente que estava carregando consigo, porém a guarnição obteve êxito aí em alcançá-lo, prendê-lo, e foi feito flagrante aí com uma quantidade considerável aí de pedras de crack e um celular, possivelmente também aí produto de furto. Mas olha, ele foi levado para a delegacia e depois foi encaminhado ao presídio? Sim, foi feito flagrante dele na delegacia na central de flagrante de Blumenau. Estava com 140 pedras de crack, então foi conduzido ao presídio aí, onde permanece preso. E esse homem, além das drogas, tinha também celulares e dinheiro junto com ele? Tinha dinheiro trocado, o que também caracteriza aí o comércio de entorpecente, e um celular que, segundo ele mesmo, teria comprado aí pelo valor de muito abaixo do mercado, que pode caracterizar que ele é produto aí de receptação de algum outro crime. Major, mas essa prisão de traficante aqui em Gaspar mostra a força da Polícia Militar nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas em Gaspar e também Ilhota. Sim, estamos intensificando as ações, através do levantamento de informações, os pontos de tráfico, locais de consumo, e procurando bater sempre nesses locais aí, em busca aí dos autores aí da traficância. A ideia é não dar paz, A gente não pode deixar o marginal aí, o traficante, trabalhar em paz. Ele tem que saber que a polícia está na cola dele e um dia a casa dele vai cair. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a prisão de mais um traficante no bairro Coloninha, em Gaspar. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.